gente faz. É nesse teu jeitinho que eu me apego bem facinho. A sua voz me segue junto ao som do vento. Teu cheiro me persegue a fio pelo ar. Tem flashes de desenho em meu pensamento. Até de olhos fechados vejo seu olhar. Ah, o meu olhar. Quando acontece não tem pra quê nem por quê. Eu admito, me enlouqueço por você. Facinho.